A paz eu vos deixo, falou o Salvador. A paz que o mundo não dá, fiel é o Senhor, que por grande amor a palavra em nós cumprirá. Haja paz, haja paz, desde o céu, haja paz sobre o povo de Deus. Ainda que os montes se movam do lugar e a terra não mais produzir, tudo no mundo pareça falhar, os fiéis vão a Cristo seguir. Haja paz desde o céu, desde o céu, haja paz sobre o povo de Deus. Real fortaleza que não se abalará, Jesus veio em nós construir, em Deus nossa crença fundada está. Aguardamos glorioso por vir. Haja paz desde o céu, desde o céu, haja paz sobre o povo de Deus.